O maior segredo. Quem sabe? Quem guardou o segredo? Quem pode saber? Que segredo é esse? Mais pessoas sabem, mais pessoas podem saber, Bimala. Quem pode falar esse segredo? Quem pode revelar esse segredo? Você conhece um grande segredo? É o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 68. Isso mesmo. Vamos ler também o Shrimad. Ah, verdade, Bimala. Mas você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é só entrar no nosso site krishnafm.com.br, que na quarta linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Mas que mais? Já me cortou, já me perdi aqui. Ah, vamos ler o Shrimad Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna também, se der tempo. Então vamos ver qual é o maior segredo com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militam Jana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahiyam Dadati Swapadantikam Pandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandu Jagarpate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya eva cha patita nampa vanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Então vamos lá, tentar cantar o verso. Qual verso que é, Bimala? 68. Capítulo 18, verso 68. Esse capítulo é um dos que eu mais gosto. A perfeição da renúncia. Não, tenho certeza, eu estou lendo aqui. Desculpem. Nunca confie em político, animal de chifre, mulher e na mente também. Muito menos na mente, né? Nossa, a mente é terrível. Então vamos lá, vamos tentar cantar o mantra. Jaidam paramam guhyam madbhakteshu abhidasyati bhaktim mai param kritva mam nevaishyati asanshaya. Tradução, palavra por palavra, jaha, qualquer pessoa, idam, isto, paramam, mais, guhyam, confidencial, mat, meus, bhakteshu, entre os devotos. Abhidasyati, explica, bhaktim, serviço prático e amoroso a Deus, mai, a mim, param, transcendental, Kritwa, tendo feito. Ei, Krishna Balarama Arad, você não ligou o relógio, hein, Bimala? Oh, nossa, é hoje, hein? Não quer ir? Uai, não quer ir? E agora? Uai? que confusão, hein? O que, que se aprontou com isso aqui? Agora tá indo. Não é fácil não, viu? Onde eu estava aqui, tá vendo? Mai Ami Param Transcendental Kritva Tendo Feito Mam Amin Eva Certamente Eshati Vem Asanchaya Sem Dúvida. Tradução completa para uma pessoa que explica este segredo supremo aos devotos: o serviço prático e amoroso a Deus está garantido, e no final ele retornará a mim. Está vendo? Garantia pessoal, pessoal de Deus. Para quem explica esse segredo supremo aos devotos, que segredo? É o que nós vamos ver. Prabhupada vai explicar, Bimala. Geralmente aconselha-se que o Bhagavad Gita seja discutido somente entre os devotos, pois aqueles que não são devotos não compreenderão nem Krishna, nem o Bhagavad Gita. É por isso que a gente sempre repete aqui, né? Para ler o Bhagavad Gita e qualquer dúvida, tirar com um devoto da ISKCON, porque aí os devotos da ISKCON entendem, conhecem o Bhagavad Gita, vivem o Bhagavad Gita, divulgam o Bhagavad Gita, né? Então, é assim que se entende Deus e o Evangelho de Deus, segundo o próprio Deus, que é o Bhagavad Gita, como ele é. Aqueles que não aceitam Krishna como ele é e o Bhagavad Gita como ele é, não devem tentar explicar o Bhagavad Gita por capricho e se converter em ofensores. Está vendo? Aqui é um aviso. Quem avisa, não é muita gente, mete medo. Não. Quem avisa, amigo é. Não é uma questão de pôr medo, é uma questão. Por exemplo, vai. Ó, não passa naquela rua que tem um pitbull lá que morde todo mundo. Não, porque eu vou passar lá, não estou nem aí, eu passo nessa rua mesmo, eu boto fé em mim, eu sou mais eu. Então vai. Está pondo medo? Não, está avisando. Porque quem avisa, amigo é. Então Prabhupada está avisando aqui, ó. Cadê? Aqueles que não aceitam Krishna como ele é e o Bhagavad Gita como ele é, não devem tentar explicar o Bhagavad Gita por capricho e se converter em ofensores. Não vai por esse caminho que você vai se dar mal. Quem avisa, amigo é. Deve-se explicar o Bhagavad Gita a pessoas que estão prontas para aceitar Krishna como a suprema personalidade de Deus. Este é um tema exclusivamente para devotos e não para especuladores filosóficos. Qualquer pessoa, entretanto, que tente sinceramente apresentar o Bhagavad Gita como ele é, avançará em atividades devocionais e alcançará o estado devocional puro de vida. Como resultado de tal devoção pura, é seguro que ela irá de volta para a morada eterna de Deus, de volta ao Supremo. Está vendo? E qual é o segredo, irmão? Você não percebeu ainda? Vamos ver o verso anterior aqui. Quer ver? Este conhecimento confidencial não pode ser explicado para os que não são austeros, nem devotados, nem ocupados no serviço prático e amoroso a Deus, nem para uma pessoa que me inveja. O segredo é esse, né? Explicar para quem quer conhecer Deus, quem não inveja Deus, quem não tem raiva de Deus. É porque muita gente ouve falar ainda, ai Deus, que Deus, não quero nem saber de Deus. Então, o segredo é esse, né? Para uma pessoa, aqui no verso fala, Bimala, Krishna fala, para uma pessoa que explica este segredo supremo aos devotos, o serviço prático e amoroso a Deus está garantido, e no final ela retornará a mim. Qual o segredo? O segredo do Bhagavad Gita, o segredo de Deus, o segredo dos devotos de Deus. Esse é o segredo que deve ser explicado só para quem é favorável ou para quem é um devoto de Deus. Tá bom, já parei de falar, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita, como ele é, onde tem o maior de todos os segredos, o segredo mais confidencial. E você vê, Krishna falou para Arjuna, por quê? Porque ele era amigo e devoto de Deus, Krishna. Então, quem é amigo do devoto de Deus pode receber esse conhecimento. As pessoas favoráveis, Bimala. Prabhupada explica isso, né? A gente deve dar o conhecimento para quem quer conhecimento, para quem está buscando realmente, para quem é um gyanavan, um buscador da verdade, e não para quem não quer. Né? Para quem não quer, tudo bem, ah, não quero saber, beleza, então, beleza, vá em frente. Que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, né? Porque a hora que morrer está ferrado. A hora que morrer está ferrado, vai encontrar com o Dhyamaraja, o ministro da justiça do governo divino. Nossa, está ferrado. Tá bom, já parei de falar. Bom, gente boa, esse livro está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora, né? No nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar, como a gente faz aqui, a gente lê na tela também. A Bimala obriga a ler na tela. Não, a Bimala pede. Não, você não obriga, né, Bimala? Você só pede. Tá bom. Eu estou lendo na tela por livre e espontânea pressão. Tá bom. É vontade, quer dizer. Não é fácil não, viu? Mas se você não quer ler na tela nem baixar o livro, quer o livro na mão, então tem que pagar, não tem outro jeito. Você clica aí nos livros novos, o link aí que está na quarta linha. Já cliquei aqui, Bimala, já aparece a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Depois aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. E agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Se não tiver o livro, você já encomenda, né? Preenche lá, põe o seu nome, o apelido, seu e-mail e aperta OK, né? Ou então, né, Bimala, desce mais 4 livros que você encontra aí o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Já encomenda uns 3 ou 4 desse aí, ó. Esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende, ou então dia 25 esquece por aí, compartilha conhecimento e se enquadra nesse aí, ó. Se enquadra nesse verso aí. Se enquadra naquelas pessoas que estão espalhando o Bhagavad Gita e se torna a pessoa mais querida para Deus. E Krishna falou que nunca houve e nunca haverá ninguém mais querido para ele do que a pessoa que espalha o conhecimento do Bhagavad Gita por aí. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa nós vamos... O que nós vamos fazer? Vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Srinivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istoi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo o Shrima Bhagavatam, canto 4, capítulo 26. O rei Purandjana vai à floresta caçar. Paramos aqui onde o rei já tinha caçado, já tinha descansado. E em seguida o rei Purandjana decorou o seu corpo com adornos apropriados, tomou banho, né? E decorou seu corpo com adornos apropriados. Além disso, ele untou polpa de sândalo perfumado em seu corpo e pôs guirlandas de flores. Dessa maneira, se refrescou por completo. Depois disso, pôs-se a procurar a sua rainha. Calma. Estou descendo aqui a página. Quando um homem recupera sua boa consciência e aceita uma pessoa santa como mestre espiritual, ele ouve muitas instruções védicas sobre a forma de filosofia, histórias, narrações sobre grandes devotos e comunicações entre Deus e seus devotos. Dessa maneira, o homem refresca-se mentalmente. Assim como alguém que unge com polpa de sândalo perfumado todo o corpo e enfeita-se com adornos. Esses adornos podem ser comparados ao conhecimento da religião e do eu. Através de semelhante conhecimento, desapegamos-nos dos modos de vida materialista e nos ocupamos em ouvir sempre o Shrima Bhagavatam, o Bhagavad Gita e outros textos védicos. A palavra Sadva Alankrita, usada neste verso, indica que é preciso impregnar-se de conhecimento obtido das instruções de pessoas santas. Assim como o rei Purandana pôs-se a procurar a sua cara metade, a rainha, da mesma forma, quem está adornado de conhecimento e instruções de pessoas santas deve tentar descobrir a sua consciência original, a consciência de Deus, a consciência de Krishna. Não é possível que alguém volte à consciência de Krishna a menos que seja favorecido pelas instruções de uma pessoa santa. Portanto, Srila Narottama Dasa Thakur canta uma canção, né, que Prabhupada explica aqui, ó. Explica sobre essa canção. Se desejamos nos tornar pessoas santas, ou se desejamos voltar à nossa consciência de Krishna original, temos que nos associar com uma pessoa santa, escritura autorizada e mestre espiritual autorizado, qualificado e competente. O processo é este, como a gente sempre repete aqui, né? Em quem ou no que podemos confiar? Só em três coisas: Guru, Shastra e Sadhu. Quem quer se dar bem só confia nestes três, ou seja, as escrituras autorizadas, as pessoas santas e os mestres espirituais autorizados, qualificados e competentes. Se você confia nesses três, você se dá bem. Se você não confia nesses três, você se dá mal. Se não for agora, vai ser mais para frente, né? Certeza. Quem não confia nesses três, com certeza vai se dar mal. Normalmente já está se dando mal, é que a pessoa está iludida, não percebe isso, né? Mas uma hora percebe, aí eu falo, poxa, realmente é isso mesmo, hein? Após jantar e matar a sede e a fome, o rei Purandana sentiu uma alegria dentro de seu coração. Ao invés de elevar-se a uma consciência superior, ele foi cativado por Cupido e impelido pelo... imagina, né? Desejo de encontrar-se com sua esposa que o mantinha satisfeito em sua vida familiar. Este verso é muito significativo para aqueles que desejam elevar-se a um nível superior de consciência de Krishna. Quem é iniciado por um mestre espiritual muda seus hábitos e não come alimentos indesejáveis, nem se ocupa em comer carne, beber álcool, fazer sexo ilícito ou jogar. Satvika Ahara, em português, alimentos no modo da bondade, são descritos nas escrituras védicas como trigo, arroz, legumes, frutas, leite, açúcar e produtos lácteos. Alimentos simples como arroz, caldo de ervilha, pão, legumes, leite e açúcar constituem uma dieta equilibrada. Mas às vezes observa-se que uma pessoa iniciada, em nome de alimento oferecido a Deus, come alimentos muito luxuosos. Tá vendo, Bimala? Vamos filtrar isso aqui, vamos printar isso aqui, ó. alimentos, modo da bondade. Uma dieta perfeita, né? Prabhupada ensinou o mundo inteiro, né? Você vê. Aí, ó, alimentos simples, como arroz, caldo de ervilha, pão, legumes, leite e açúcar. Açúcar não pode. Não, leite não pode, né? Tem essa onda aí agora, né? A onda do açúcar já, acho que já passou, né? Já passou essa febre do açúcar aí. Mas essa dieta, né, é uma dieta equilibrada. Mas às vezes observa-se que uma pessoa iniciada, em nome de alimento oferecido a Deus, come alimentos muito luxuosos. Devido à sua vida pecaminosa passada, ela sente-se atraída por Cupido e come alimentos saborosos vorazmente. É claramente visível que quando um neófito em consciência de Krishna come demais, ele cai. Ao invés de elevar-se à consciência de Krishna pura, ele sente-se atraído por Cupido. O dito estudante celibatário fica agitado por mulheres e o retirante pode tornar-se novamente cativo, fazendo sexo com sua esposa, ou pode começar a procurar outra esposa. É normalmente outra, né? É outra bonitinha, as formas ilusórias, né? É, porque as formas deformam. Tá, já parei, não vou entrar nesse ponto, tá bom. Você já tá gesticulando aí, parece um manobrista de avião. Não vou falar mais nada, Bima. Devido a alguma frustração, talvez ele abandone sua esposa e entre em contato com os devotos e o mestre espiritual. Mas em virtude de sua vida pecaminosa passada, não consegue permanecer nesta posição. Ao invés de elevar-se à consciência de Krishna, ele cai, sendo atraído por Cupido, e consegue outra esposa para o gozo sexual. No Shrimad Bhagavatam 1.5.17, Narada Muni descreve a queda de um devoto neófito do caminho da consciência de Krishna, a vida material. Indica-se aí, nesse verso que Prabhupada citou, que embora o devoto neófito possa cair do caminho da consciência de Krishna, devido à sua imaturidade, o seu serviço a Krishna nunca é em vão. Contudo, aquele que permanece fixo em seu dever familiar, ou dita obrigação social ou familiar, mas não adota a consciência de Krishna, não tira lucro nenhum. Quem chega à consciência de Krishna deve ser muito cauteloso e abster-se das atividades proibidas, como define Rupa Goswami em seu Upadeshamrita. Prabhupada cita o verso e explica que um devoto neófito não deve comer em demasia, nem arrecadar mais dinheiro que o necessário. Comer demais ou coletar em demasia chama-se Atyahara. Para ter esse Atyahara é preciso esforçar-se muito. Chama-se a isto Prayasa, superficialmente. Então, superficialmente pode ser que alguém se mostre muito fiel às regras e regulações, mas ao mesmo tempo não seja fixo nos princípios regulativos. Chama-se a isto Niyamagraha. Quem se mistura com pessoas indesejáveis ou Jana Sangha fica maculado com a luxúria e a cobiça e cai do caminho do serviço prático e amoroso a Deus. São muitos perigos. Como o Prabhupada já explicou, é um perigo a cada passo. Nessa altura o rei Purandana estava um pouco ansioso ao que perguntou às criadas: minhas queridas e belas mulheres, acaso vós e vossa senhora estáis muito felizes como antes, ou não? Neste verso, a palavra Vedixá indica o rei Pratinabarrishat. Quando um homem se refresca por entrar em contato com devotos e desperta sua consciência de Krishna, ele consulta as atividades de sua mente, a saber, pensar, sentir e querer, e decide se deve retornar às suas atividades materiais ou permanecer fixo em consciência transcendental. A palavra Kushalam refere-se àquilo que é auspicioso. Alguém pode tornar o seu lar perfeitamente auspicioso ao se ocupar em serviço prático e amoroso ao Senhor Vishnu. Quem se dedica a outras atividades que não sejam Vishnu Bhakti, ou seja, serviço prático e amoroso a Deus. Quem se dedica a atividades materiais vive cheio de ansiedades. Está vendo? Isso aqui é uma máxima, Bima. Quem se dedica a atividades materiais vive cheio de ansiedades. Um homem são, deve consultar a sua mente, a qual inclui os seus processos de pensar, sentir e querer. Isso para decidir como esses processos devem ser utilizados. Se alguém pensa sempre em Krishna, compreende que deve servi-lo e deseja cumprir a ordem de Krishna. Deve-se entender que ele recebeu boas instruções de sua inteligência, a qual é chamada de mãe. Embora o rei estivesse descansado, todavia, ele indagou acerca de sua esposa. Assim, ele estava consultando, pensando e desejando saber como poderia regressar à sua boa consciência estável. Pode ser que a mente sugira que, através de Vishaya Boga, ou gozo dos sentidos, é possível se tornar feliz. Porém, quando alguém avança em consciência de Krishna, não obtém felicidade das atividades materiais. Explica-se isto no Bhagavad Gita 2.59. Pishaya vinivartante niraharasya dehina rasavarjan raso piyasya parandrishtva nivartate. Em português, a alma corporificada pode abster-se do gozo dos sentidos, embora o gosto pelos objetos dos sentidos permaneça. Porém, suspendendo essas ocupações ao experimentar um gosto superior, ela se fixa em consciência. Ninguém pode desapegar-se dos objetos dos sentidos, a menos que encontre ocupação melhor no serviço prático e amoroso a Deus. Parandrishtva nivartate. Só pode deixar as atividades materiais de lado quem realmente se ocupa em serviço prático e amoroso a Deus. Está vendo? Não é uma repressão, não é uma proibição, é uma troca, né? Você troca o superior pelo inferior, o inferior pelo superior. Eu inverti aqui, Bima. Você troca o inferior pelo superior. Primeiro você experimenta um gosto superior, aí você abandona o gosto inferior. É simples, está vendo? Sem sofrimento, porque Krishna falou no Gita, né? Essa consciência, esse serviço prático e amoroso a Ele, se pratica alegremente, sem sofrimento, né? Só alegria. Como a gente fala aqui todo final de semana, né? Para as pessoas experimentarem esse gosto superior, cantando, dançando, comendo e bebendo no festival transcendental Hare Krishna com os devotos de Deus. E aí acaba o festival, ninguém quer ir embora, né? Por quê? Porque experimentaram um gosto superior. Tá bom, já parei de falar. Então vamos parar aqui nesse verso onde o rei Purandjana disse: não entendo por que minha parafernália doméstica já não me atrai mais como antes. É porque você experimentou um gosto superior, rei. É isso aí, ó. Bom, gente boa, nós temos que ser o rei do corpo, né? O rei dessa cidade de 9 portões. E aí, quando a gente experimenta um gosto superior, a gente já não quer mais o gosto inferior, as atividades inferiores. Tá bom, Bimala, já parei de falar, porque só o prazer transcendental pode nos satisfazer, porque nós somos almas transcendentais. Então, só o prazer transcendental pode nos satisfazer. O prazer material nunca vai satisfazer ninguém, Por isso que quem não é consciente de Deus, quem não é consciente de Krishna, vive insatisfeito. Pode ser o homem mais rico do mundo, vive insatisfeito. Tá bom, já parei de falar, agora eu parei, Bimala. Todo o conhecimento, todas as respostas estão nessa coleção Shrimad Bhagavatam, e todos os detalhes também. Você... deixa eu tomar água. Falei demais, né? Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, Livros Novos. Clica aí. Já cliquei aqui, se você não achar o link, fale com a gente. Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, Purana Imaculado, você não trocou ainda a foto, hein? Já está aqui o terceiro canto, volume 3, canto 3, canto 3, volume 3. Você já clica aí, já encomenda os livros desta coleção, chegam rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Qualquer dúvida, fala com a gente, tá? Não achou o link, não entendeu? Estamos aí à disposição. Bom, gente boa, vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Então vamos lá, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahimam. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava, Rakshaman. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Pahimam. Desculpem. Esse suco de acerola, Bimala, você bate ela com a semente e tudo, dá esse pozinho aí, fica coçando a garganta. Já falei, não traz que eu não tomo. Ô, Krishna Balarama, nada, que cruz pesada. Você traz, eu sou obrigado a tomar, ué. Não, rejeitar alimento oferecido a Deus, nunca. Pelo menos hoje, né? Eu penso assim, né? Amanhã vai saber. Se eu caio mais do que eu já sou caído. É, tem gente que não quer nem ouvir falar em alimento oferecido a Deus, né? Tá bom, já parei de falar. Nos Vedas, a suprema personalidade de Deus, Krishna, e os seres vivos são declarados como da mesma qualidade, Chaitanya, ou transcendental. Nós somos e Deus, nós somos iguais a Deus em qualidades, mas diferentes em quantidade, né? Isso também é confirmado no Padma Purana, onde é dito que existem dois tipos de entidades transcendentais. Uma é chamada Diva, nós, as alminhas, e a outra é chamada Supremo Senhor, a Almona, né? Deus. A começar do Senhor Brahma, abaixo até a formiga, todos os seres vivos são divas, alminhas. Até o primeiro filho de Deus é uma alminha, só que é uma alminha dotada de muito poder, né? Mas é uma alminha. Qualquer um de nós pode atingir essa posição do primeiro filho de Deus, né? É só desejar. Então, desde o primeiro filho de Deus, Brahma, até a formiguinha, todos os seres vivos são divas, alminhas. Enquanto o Senhor Krishna é Almona, o Supremo Deus, Vishnu, que tem quatro mãos, ou Janardana, outro nome de Deus. A palavra Atma pode ser aplicada somente à suprema personalidade de Deus, Krishna. Mas porque os seres vivos são partes e parcelas, às vezes a palavra Atma também é aplicada a eles, nós, né? Os seres vivos, por isso, são chamados de Divatma. E o Supremo Senhor Krishna é chamado de Paramatma. Ambos, Paramatma e Divatma, estão dentro deste mundo material. E por isso este mundo material tem um propósito. Né? É, tem um propósito. Este mundo material tem um propósito, outro além de prazer sensual. O conceito de uma vida de prazer sensual é ilusão, mas o conceito de serviço pelo Divatma para o Paramatma, mesmo neste mundo material, não é em nada ilusório. É. Vida material é quando a gente se preocupa em sentir prazer. Vida transcendental é quando a gente vive para dar prazer a Deus na prática. Uma pessoa consciente de Krishna é totalmente ciente desse fato. E por isso ela não aceita este mundo material como falso, mas age na realidade do serviço prático, transcendental e amoroso a Deus. Krishna Bhakti. O devoto, portanto, vê tudo neste mundo material como uma oportunidade de servir ao Senhor Krishna. Ele não rejeita nada como material, mas encaixa tudo no serviço prático e amoroso do Senhor Krishna. Assim, um devoto está sempre na posição transcendental, e tudo o que ele usa se torna transcendentalmente purificado por ser usado no serviço do Senhor Krishna. Está vendo? Shridhara Swami compôs um belo verso a esse respeito. Eu adoro a suprema personalidade de Deus, Krishna, que é sempre manifesta como realidade, mesmo dentro deste mundo material, que é considerado por alguns como falso. O conceito de falsidade deste mundo material é devido à falta de conhecimento, mas uma pessoa avançada em consciência de Krishna vê a suprema personalidade de Deus, Krishna, em tudo. Isso é a realização verdadeira do aforismo védico, Sarvam Kalu Idam Brahma. Em português, tudo é Brahman. Os Vedas personificados continuaram. Querido Senhor Krishna, homens menos inteligentes adotam outros caminhos de autorrealização, mas na realidade não há chance de se tornar purificado da contaminação material ou parar o repetido ciclo de nascimentos e mortes, a menos que a pessoa seja um devoto puro perfeitamente. Está vendo? Não há outra maneira, não há outra maneira e não há outra maneira. Só se tornando um devoto de Deus, Krishna. Ou seja, só voltando à sua posição original, porque todos nós, originalmente, somos Krishna Dasas, servos eternos de Deus, Krishna. Nosso querido Senhor Krishna, tudo repousa em suas diferentes potências e todos são suportados por você, como está afirmado nos Vedas. Portanto, sua divindade é o sustentador e mantenedor de todos os seres vivos, semideuses, seres humanos e animais. Todos são sustentados por você. Todos dependem de Deus, Krishna. E você também está situado no coração de todos. Em outras palavras, você é a raiz de toda a criação. Por isso, que aqueles devotados no seu serviço prático e amoroso a você, sem desvio, sempre adoram você, Krishna. Tais devotos, na realidade, regam com água a raiz da árvore universal. Pelo serviço prático e amoroso a você, portanto, a pessoa não satisfaz somente a personalidade de Deus, mas também todos os outros, porque todos são mantidos e sustentados por Ele. Porque Ele, Krishna, entende a característica todo-penetrante da suprema personalidade de Deus, o devoto é o filântropo e altruísta mais prático. Tais devotos puros, inteiramente dedicados na consciência de Krishna, muito facilmente superam o ciclo de nascimentos e mortes. E eles bem e eles veem como pulam sobre a cabeça da morte. Eu vou ler de novo aqui, Bhima. Tais devotos puros, inteiramente dedicados na consciência de Krishna, muito facilmente superam o ciclo de nascimentos e mortes. E eles, bem como pulam sobre a cabeça da morte. É, tinha umas vírgulas a mais aqui. Um devoto nunca tem medo da morte ou de mudar o seu corpo. Tá vendo? Tem gente que nem sai de casa de medo, né? Da onda do coronavírus aí. Não, eu vi um título, né, de uma palestra de Sua Santidade Bhaktivikasa Swami. Só no título ele já acaba com essa ilusão, né? O coronavírus não pode nos pegar. Por quê? Porque somos almas eternas. Porque somos devotos de Deus. E um devoto de Deus, como o Prabhupada explica aqui, nunca teme a morte ou a mudança de corpo. Claro que o devoto também não é irresponsável. Ele vai seguir os tolos, as tolas autoridades que mandam fazer isso, fazer aquilo, né? Ele segue, né? Ele não vai brigar com a autoridade material, mesmo que eles sejam loucos. Daya César, que é de César, Daya Deus, que é de Deus. É verdade, tem essa história aí também, Bimala. É, mestre fala a mesma coisa, né? Todos os mestres falam a mesma coisa em lugares diferentes, em épocas diferentes, mas falam só o que o povo pode suportar, né? É, tem mestre que não fala tudo, por quê? Porque o povo não suporta, não vai entender nada, né? Então ele não fala. Um devoto nunca tem medo da morte ou de mudar o seu corpo. Sua consciência é transformada em consciência de Krishna. E mesmo se ele não for de volta ao Supremo, mesmo se ele transmigrar para outro corpo material, não tem nada a temer. O exemplo vívido é Bharata Maharaja. Apesar de em sua próxima vida ele se tornar um viadinho de quatro patas, para não ter confusão, na vida depois dessa, ele se tornou completamente livre de toda a contaminação material e foi levado ao reino de Deus. O Bhagavad Gita afirma, portanto, que nós vamos ler essa história, né, no Shrimad Bhagavatam, se Krishna deixar, né? O Bhagavad Gita afirma, portanto, que um devoto nunca é aniquilado. O caminho, Krishna protege, mas protege o quê? A consciência do devoto. Não importa em qual corpo ele esteja, mesmo num corpo de viadinho, né? A consciência de Bharata Maharaja foi protegida. O caminho de um devoto para o reino transcendental, de volta ao lar, de volta para a morada eterna de Deus, está garantido. Mesmo se um devoto deslizar em um nascimento, a continuação de sua consciência de Krishna o eleva mais e mais ainda, até ele ir de volta para a morada eterna de Deus, de volta ao Supremo. Não somente um devoto puro purifica sua própria existência pessoal, mas quem quer que se torne seu discípulo também ultimamente se torna purificado e capaz de entrar no reino de Deus sem dificuldade. Não somente um devoto puro pode facilmente superar a morte, mas por sua graça seus seguidores também podem fazer isso sem dificuldade. O poder do devoto puro é tão grande que um devoto puro pode eletrificar outra pessoa por sua instrução transcendental sobre como cruzar o oceano de ignorância. As instruções de um devoto puro para o seu discípulo também são muito simples. Ninguém sente nenhuma dificuldade em seguir os passos de um devoto puro. Qualquer um que segue na sucessão discipular de devotos reconhecidos do Senhor Krishna, como o Senhor Brahma, Senhor Shiva, os Kumaras, Manu, Kapila, Rei Pralada, Rei Janaka, Shukadeva Goswami, Dhyamaraja, etc., muito facilmente encontra a porta da liberação aberta. Por outro lado, aqueles que não são devotos, mas estão engajados em processos incertos de autorrealização, como Jnana, Yoga e Karma, são... Eu gostei dessa colocação de Prabhupada aqui. Esses processos incertos, não é certeza nenhuma que você vai atingir a autorrealização, né? Ainda mais em Kali... Bom, em Kali Yuga nem sonhar com isso, né? Esses processos em Kali Yuga nem funcionam, né? não tem como ser praticados. É, karma ainda tem, mas karma também não leva ninguém a lugar nenhum, né? Por outro lado, por outro lado, aqueles que não são devotos de Deus, Krishna, mas estão engajados em processos incertos de autorrealização, como jnana, especulação filosófica, yoga, meditação e karma, são entendidos como contaminados ainda. Tais pessoas contaminadas, apesar de aparentemente avançadas em autorrealização, não podem nem mesmo liberar a si mesmas. O que dizer de outras que as seguem? Tais não devotos são comparados a animais acorrentados, porque não são capazes de ir além da jurisdição das formalidades de certo tipo de fé. No Bhagavad Gita, eles são condenados como Vedavada. Eles não podem entender que os Vedas tratam das atividades dos modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância. Vou ler mais um pouquinho, Bhimala. Tá, só mais essa parte aqui. O Senhor Krishna aconselhou Arjuna que a pessoa tem de ir além da jurisdição dos deveres prescritos nos Vedas e adotar consciência de Krishna, ou seja, o serviço prático e amoroso a Deus. É dito no Bhagavad Gita que Nishtraigunyo Bhavarjuna, em português, meu querido Arjuna, justamente tente se tornar transcendental aos rituais védicos. A posição transcendental, além das execuções ritualísticas védicas, é o serviço prático e amoroso a Deus. No Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz claramente que pessoas que estão dedicadas no seu serviço prático e amoroso, sem adulteração, estão situadas em Brahman. Verdadeira realização de Brahman significa consciência de Krishna e dedicação no serviço prático e amoroso a Krishna. Os devotos são, portanto, estudantes celibatários reais, porque suas atividades estão sempre em consciência de Krishna, serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti Yoga, a mais elevada de todas as yogas. O movimento da consciência de Krishna é, portanto, chamado de supremo para todos os tipos de religiosos. Tá, vamos parar aqui. Oh, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Bom, gente boa, esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, está de graça no nosso site. Isso mesmo. Você entra agora na krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então tem que pagar, não tem outro jeito, infelizmente, né? Você clica aí, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, livros novos, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shirimá Bhagavatam, onde tem essa história também com todos os detalhes. Aí você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Vai descendo, desce mais, já aparece aí a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, toda uma vida de preparação, né? A próxima coleção que a gente vai ler na rádio, se Krishna deixar. Já apareceu o Bhagavad Gita, edição especial de luxo, e agora sim, o livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 981715751. Combinado? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência, e para finalizar eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra, seus males espanta. Namastê Narasimhaya, Namastê Narasimhaya, Dala Dala Dadaine, Dala Dala Dadaine.